Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! E aí, voltamos para mais um episódio épico! Este que vos fala é Manuel Calaveira! É, voltamos sim, voltamos para um Jurassic Cast Elo Perdido, meus caros! Aquele elo perdido gostoso que vocês adoram. E pra variar, aliás, pra não variar, porque tá se tornando uma constante, não, então não é mais variável. Hoje eu estou inteligente, vocês notaram? É, voltamos. Você fora. Tá com um demônio no corpo. E eu tô surdo. Respira, meu filho, pra falar as coisas. Nós voltamos agora pra contar algumas das nossas historinhas mirabolantes e não história da Zéia! Tá aqui comigo o Miotti. É, galera, eu gosto de uma fila. Ok, que bom. O Miotti é brasileiro e não desiste eu nunca, gosto, eu né, gosto, velho? Eu vejo fila, eu entro. Meu pai, que bom. Ele tem esperança que seja tipo a suruba. E está comigo aqui também, Brunão. Só pra dizer que eu já levei uma carreira de um fila. Que pariu. Não, olha, é o seguinte, aqui eu vou pronunciar. Eu me recuso a participar com gente que está recebendo de piada. Porque é um pessoal sem ética. Cordames, né, Rodrigo? É. Como é que é, Brunão? Você já foi perseguido por um fila? Isso. Era pra fazer gracinha. Só. Fila da puta, né, velho? Mais fila sou eu que ainda tô dando corda pra você, né? Meu Deus do céu. O Bruno e o Leonardo, eles estão na escola filosofia para idiotas. Na filosofia. Meu Deus, continua! Ai, meu pai. Está conosco aqui também Carlos Tourinho, o homem das mentions. O cara que é um símbolo sexual do Twitter, lá do Falta Livre News. Seja bem-vindo, meu caro Tourinho. É isso aí, rapaz. Pra me mencionar, tem que entrar na fila. Puta que pariu. Cara, que você merda, vê como né? Não tem vale chute nessa porra hoje. Está conosco aqui também, meus caros, a cria demoníaca da internet. A prova de que você não deve dar conversa pra ouvinte. Rodrigo do Quarto Sinistro, lá do Falta Livre News também. Eu só quero notificar que eu estou aqui contra a minha vontade, certo? Eu fui chantageado, segredos estão em risco, e é isso, tenha um bom dia a todos. Se você está ouvindo de tarde, boa tarde. Se você está ouvindo de noite, ah, pra puta que te pariu. E está conosco aqui também o senhor Seu Panda, um homem chato pra caralho. O Panda é chato no Skype, né, velho? Demais. O Panda é um bicho inconveniente no Skype. Eu faço fila no Skype, meu pai. É, meu querido senhor, Seu Panda, seja bem-vinda. Bem-vinda ao Jurassic Cast. E aqui é o seu Panda. Eu gostaria de estar numa fila de carros com uma Ferrari ouvindo. Internet, que hoje com esse elenco débil mental, demoníaco, caralho, a quatro aqui. Fale por você, né, pô? Nós vamos falar hoje sobre filas. Cara, como assim, Calaveira, filas? Sim, meus queridos, hoje nós vamos falar das peripécias da fila. Vamos tentar chegar à conclusão do porquê que o brasileiro filho da puta é tão tarado em fila. Vamos contar as nossas histórias em filas. Então não sai daí, nós voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Só não leva quando dá junto, viu? Não, aqui não tem 13, viado. Não, mas você não viu o vídeo, né? Você lá com o Jaime. Ah, vi. Ah, é? Eu sou o Lombo Garcia. Eu sou de... Olha o cabelo! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Chegamos para mais uns reclames do Jaimenha, cara internético de buesta. Nossa, hoje eu tô, né? Tô nervoso. Tô xingando os internéticos. Não, internéticos, eu amo vocês. Não tanto assim como vocês imaginam, mas eu amo. Pra variar, olhar, pra variar bastante mesmo, hoje a gente não tem leitura de e-mail, tá bom, pessoal? Mas nós temos alguns recados pra passar pra vocês aqui, não é verdade, Brunão? É verdade, hoje temos algumas novidades. Novidade não, né? Só coisa velha. É, inclusive você e o Miote. Porque você é novinho, né? Sou um pouquinho usado. Camisetas Vitrine Pix. Isso. Miote, estamos vendendo como água ou não? Estamos vendendo como... Não como água, mas estamos vendendo. Vendendo como pitula. É. Não como água, como pitula. Aquela Coca-Cola pequenininha. Estamos vendendo como aquele guaranazinho caçula. Melhor do que vender como Dolly, né, cara? Caralho, velho. Aí eu ia ter medo do Jurassic Cash, cara. Vitrine Pix, as camisetas do Jurassic Cash. Tu já comprou, criatura? Tu já comprou? Eu comprei uma Shark Look. Ih, olha quem tá aí. Comprei uma Shark Look. Cabe nem eu, comprei o Chupa Internet, Delorean Nebelina, comprei a do Dinossauro, que é meu amigo, comprei de vocês lá esbojando, e tudo no cartão do Gordinho. Pois é, gente, compre essas camisas do Jurassic Cast, são camisas bonitas, camisas sensuais. Por enquanto estamos no Vitrine Pix. Isso. Já, muito em breve, nós estaremos em outra ferramenta, outra loja. Isso. Ai, meu Deus, o Jurassic Cast tá vendendo a marca, Jurassic Cast, não é a marca. O grupo Jurassic Cast. O grupo Jurassic Cast tá migrando, meus amigos. Isso. Então aproveita que tem lá no Vitrine Pix, porque daqui a pouco a gente não vai mais estar no Vitrine Pix. Isso não é promessa de calaveiro, isso é promessa de gente, de ser coisa assim, que vai mesmo sério da boa. Isso. Então, o que vai acontecer? Da hora a vida, da hora, né? Da hora a vida. Da hora a vida. Mas, ó, a gente não sabe ainda como é que vai ficar o preço. Então, aproveite o preço por enquanto da Vitrine Pix, que a gente não sabe se vai diminuir ou se vai aumentar. Então, porra, compra lá, clica lá, a Vitrine Pix entrega na sua residência. Vai lá! Vai ser o seguinte, deixa eu falar, agora eu vou esculachar, olha só. Há, sei lá, um mês atrás, a gente fez uma pesquisa pelo Facebook de quem ia comprar camisa se a gente fizesse camisa do Jurassic Cash. Aí um monte de gente respondeu que compraria, dependendo do preço, compraria com certeza, compraria, não sei o quê. E aí, cadê essa galera que respondeu? Todo um bando de cuzão. Ou então eles são mais gordos que o maior tamanho da Vitrine Pix. Aí tudo bem, eu entendo. Tipo, você tamanho Volkswagen Beetle, que é o Fusca, né? Tamanho Jabba. Não é possível porque o tamanho Jabba cabe em mim, velho. Tamanho Dudu Salles. Olha aí. Não, o Dudu Salles é só mais alto que o Brunão. O Brunão passa o Dudu Salles em meridiano. Dia 18 e dia 19, nós fizemos uma transmissão a live na internet do filme Kickboxing. Cara, que filme lindo! Merda! Merda! Ah, mas é engraçado, é engraçado. Não, foi engraçado com a gente. Não, foi engraçado a gente. Não, mas o filme é engraçado, fica sendo engraçado. Quem não viu, perdeu, porque eu fiz uma dancinha. Porra, sensacional. Vivaco e Brunão dançando. Ah, cara, eu queria ter chupa com duro, quero dizer. Eu queria ter filmado aquilo ali pra ter feito uma gif e botado haters gonna hate. Velho, que bizonho esses dois dançando, cara. Eles dançando ao estilo Van Damme. Isso. Mas eu vou reiterar. Que filme merda. Tá, mas merda. Isso não interessa porque ficou muito divertido. Merda. Achando. Filme merda. E se você não segue o filme arroba... merda. Porra, para de falar, caralho! Mas o filme é merda! Tá, todo mundo já sabe disso. Mas ficou engraçado pra caralho com a gente, velho. Fato, não, ficou demais. Então, isso é pra você tomar na cara, que só escuta assim no feed, não acompanha o site, não acompanha o arroba JurassicCast, não curtiu a página do Facebook ainda, porque é por ali que a gente divulga essas coisas. E a gente decide essas coisas assim, uma hora pra outra. Hã? O quê? Vou fazer? Fez. Mas você sabe como é que você faz pra não decidir em cima de uma hora pra outra? E o pessoal ficar sabendo com antecedência, é o pessoal seguindo, porque volta e meia o Jurassic Cast pergunta: o que vocês acham de uma transmissão do filme Kickboxer? Também. Ninguém responde, isso. O cara não deixa, aí o cara não dá feedback, não compra camisa, eu vou embora. Não, calma. Não precisa ir embora, não. Tá bom. Mas o que vocês precisam fazer é, porra, cria uma conta no Twitter, cara. Ridículo criar uma conta no Twitter. É, vai ficar só um Jurassic Cast, cara. Lá, vai ficar um ovinho colorido. Isso. Cara, é e-mail, login, senha, deixa de ser peidão, porra. Não é igual o Google fazer um Gmail, não, que o Google pergunta até o tamanho do teu membro. E o Facebook, então, cara? Hoje todo mundo tem Facebook. Pô, é só curtir a página. Você vai receber no seu feed de notícias ali o que o Jurassic Cast tá armando. Ou então, ainda melhor, cara, visita o site, bota na sua página inicial aí, dá um view pra gente, pô, não custa nada. É, verdade, custa um clique, peidão. Ou então assina o feed, que não serve só pro iTunes, o feed no seu agregador de feed. Ah, é, pode ser. Ah, é, tem o feed no agregador de feed, exatamente. Que aí ele dá atualização no outro lado, nos teus Gary. Isso. Última semana da promoção do De Volta ao Futuro pra ganhar aquela miniatura fantárdiga do DeLorean tamanho 1x24, além de uma camisa DeLorean Nebelina. O segundo lugar ganha uma miniatura Hot Wheels do DeLorean do De Volta ao Futuro, além de um mini pôster da vitrine do episódio do De Volta ao Futuro. E o terceiro lugar vai ganhar só o... almoço com o Luigi no show. Vai ganhar a miniatura do Hot Wheels. Cara, mais simples do que isso, impossível. O que precisa fazer? Clica aí no post, tem o link da promoção. Preenche um cadastro e responde a seguinte pergunta, Miotti. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu mudaria a cor dos olhos seus, que a luz dos olhos meus, que não consegue quinta-feira. Eu tô bêbado, assim. Eu ia destruir o webcam da Malu Magalhães. Puta merda! Tu foi foda nessa agora. Eu ia destruir. E aí ela ia ter o tempo de se formar como música, criar caráter, não ser famosa, e quando ela virasse música, ela teria personalidade, e não pico, pico, pico, pico. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia começar o programa com Lambda, Lambda, Lambda. Ai, caralho, vai lá, manda bala. Então, lembrando que a miniatura 1x24 é um oferecimento da Taverna do Ogro Encantado. Isso, www.lojadoogroencantado.com.br. Nossos queridos parceiros, um beijo pra vocês. Evento Dia da Toalha lá na Livraria Cultura do Casa Parque, no Shopping Casa Parque. Você vai, Tutu? Fala a verdade. Depois que vocês me conheceram, vocês não conseguem sobreviver nessa galáxia. Tem o Guia do Mochileiro da Galáxia e tem o Guia do Cachaceiro de Minas. Vou estar lá pra dar dica, porque os nerds... Eu vou levar um Game Boy pro confim da galáxia. Ah, levar... bola no saco. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos colocar o gordinho dentro de uma caixa e vai ficar igual o Louro José, sabe? Só o tutu pra fora, assim, ó. Caraca, eu vou botar ele atrás da cortina, né? Lá. Ah, não tem problema não, o gordinho se adapta, né, gordinho? Se é compacto, nem precisa de joelho. Eu sei que tem muito nerd aqui em Brasília, tem nerd pra cacete, mas seus nerds, seus putos, vocês têm que sair da toca. Vocês não tem que sair da toca só quando a coisa é interessante pra vocês, no sentido de, ai, eu vou lá ver aquela pessoa, porque eu me masturbo pra ela, meu Deus, sei o quê, e tenené. Não, é verdade, é desse jeito mesmo. Aqui em Brasília, nego, parece que só sai da toca quando, meu Deus, um planeta está se chocando com a Terra. Porra, deixa de ser preguiçoso. Fica lá perto do ponto de ônibus. Que é um dos poucos shopping aqui em Brasília que fica perto de um ponto de ônibus. Vai ter lá, fácil acesso, lá no Casa Parque. Vai lá na Livraria Cultura, vai curtir com a galera. Pô, vai ser engraçado, vai ser legal. O pessoal vai estar lá, a gente vai falar sobre nerdice. A gente vai estar lá na Livraria Cultura, que é uma loja, não deixa de ser uma loja nerd pra cacete, que tem coisa pra caramba lá. Se chegar uma hora mais cedo, você não vai ficar entediado, né? Cara, não fica, velho. Eu passo 2-3 horas na Livraria Cultura, passo. Roubando livro. Só andando. Não, não deve fazer porra nenhuma. Só andando de um lado pro outro, assim, vendo as paradas maneiras. A pessoa que tá lá, conectada, sem vida, jogando o seu Marvel Alliance no Facebook. Se ela clicar aqui no link, tem o link pro evento, né? Que isso. Tem um endereço. Exatamente. Vai lá, confirma a participação. E, porra, vai, cara. Porra, olha que maneiro. Divulga pros amigos. Aí depois tá confirmado, vai ter fotógrafo oficial. Olha. Vai gravar o áudio. Olha. Olha. Quem mais? A gente vai gravar o áudio, mas gincanas, a gente vai estar vestido. Distribuição de brinde. Campeonato de poesia Vorgon. A pior poesia vai ganhar um brinde exclusivo. É um brinde não, cara. Pelo amor de Deus, a coleção completa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha isso. Exclusivo de quem for na palestra. Se botar no Facebook, esse é uma poesia Vorgon, papapá, papapá, papá. Não, só tem que ir lá recitar, passar vergonha. Isso. É um fantoche falando. É, vai lá, vocês recitarem essas merda, aí pra vocês verem como é difícil vocês ficarem gravando podcast, entendeu? Porque fica, é, porque que não faz desse jeito? Vai lá, se expor, cambada de puto, pra vocês outra verem como coisa, é que é. Outra coisa excelente e exclusiva, olha você só. Vai ter o quê? Você é suruba ao vivo lá? Não, eu vou fazer um strip. Não, mentira. É, vocês vão... Você tem uns peitinhos legal, cara. Pô, obrigado. Posso ir embora? Olha, não, vamos lá. Concentra. Vocês vão estar concorrendo a camisetas, que nós vamos fazer sorteios lá. Cara, camiseta. Camisetas assim. Aquelas camisetas. Ah, oh, meu Deus, eu sempre quis uma camiseta dessa, sabe? Exatamente. Olha, não são camisetas Jurassic Cast, tá? Se você não gostou das estampas do Jurassic Cast, tá achando que vão ser camisetas do Jurassic Cast, não são. Mas são camisetas melhores do que as camisetas do Jurassic Cast. Ó, eu só vou dar uma dica. Que tal você sair do evento da cultura com uma camiseta da, com uma camiseta e uma camiseta da Umbrella Corporation? Eu só falo isso. Entendo como vocês quiserem. Olha, eu vou dar uma dica. Eu vou falar o que é. É um calaveira mesmo, né, cara? É um calaveira. Eu virei uma espécie agora, né? É um calaveira. Acabou. São camisetas do nosso futuro. Rufus Tambores, sobe a música do Rock Balboa. Do primeiro patrocinador! O Jurassic Cast foi tão rápido que mal pude prever seus movimentos. É, não é mentira, não é parceria, não é aquela coisa, ah, dá lá, toma cá. Não, é patrocínio mesmo, dinheiro. Isso. Real, cifrão. Como ele ainda não patrocinou este programa, nós não vamos falar o nome da loja dele. Mas nós estamos dizendo que lá você vai poder conhecer já qual é o produto. É isso. Então, Jurassic olha só Cast que foda, cara. Rompendo as barreiras. Podemos dizer que é uma das maiores vitrines que esse cara já tem. Exatamente falando, né? Isso. A camisa cabe em mim, galera. Puta que cara, pariu. Fica folgada no Brunão. É isso. É, exato. Olha aí. Olha que beleza. Então, evento Dia da Toalha, distribuição de brinde com Papo Nerd. Aproveita. Dia 25 na Livraria Cultura, às 19h23 do Shopping Casa Parque. Isso. Quem não souber chegar, por favor, Google Maps, né? Quem não é de Brasília, por favor, entre em contato com as Livrarias Cultura do seu estado para pedir o Jurassic Cast lá. Isso. Isso, exatamente. Cara, aqui, olha, a gente tem muito ouvinte lá em Fortaleza, né? Isso. Ó, se pagar a passagem, a gente tem até onde ficar. Fortaleza. Torinho, muitas mentions. Torinho. Eu não fico na casa do Torinho. Tucano. Entendo, velho. PH, eu tenho certeza que essa galera aceita a gente lá de bom grado. Não, da última vez que o Tutu e o Vivaco foram lá, eles tiveram que andar sem minu pelo apartamento do Torinho. É, isso foi opção. Não, o Torinho tem problema da garrafa, porra. Eu não vou lá disso. Então, galera, entre em contato com as Livrarias Cultura de todo o país, porque você quer ver o Jurassic Cast dando palestra. Se você tiver problema, procure aí os áudios. Já tem os áudios de outras palestras que o Jurassic Cast deu, né? Isso. Pra você ver como esse povo é foda e como eles merecem estar aí na sua cidade. Mas, por mais que a gente entre em contato, né? A gente precisa de público. Então entre em contato. @ Livraria Cultura, enche o saco deles e fala assim, que Jurassic Cast! Internéticos, então é isso, os recados foram dados, recado dado, recado cumprido. E agora fique com o programa do Elo Perdido Filas, que tá bom pra caralho. Tchau pra vocês! Tá bom mesmo? Eu vou botar ele na fila pra escutar. Ah, tá bom. Bota aí. Vai escutar na fila, hein? Filas! Cara, eu odeio filas. Eu vou falar a verdade pra vocês. Olha, o que, se eu puder pagar pra não pegar uma fila, eu pago. Eu não pago caro porque eu não tenho dinheiro. Mas assim, R$2, R$3 eu pago tranquilo, fácil. Idem. Quem que gosta de fila aí? Tem um de vocês que gosta de fila aí, não gosta? Eu não importo com fila, não. Miote, você vai fila, Miote? Eu não, eu entro fila, mas não fico reclamando, não. Eu não fico reclamando quando eu tô na fila, não. Eu só desejo que tudo exploda ao meu redor. Cara, se eu tiver numa fila e tiver ouvindo no iPod, velho, pra mim o mundo pode se acabar, eu tô lá ouvindo meu som, velho, tá entendendo? Mais ou menos, cara, eu, porra, a fila... Olha, sabe o que é o meu... Fala, antes de eu dar... Antes de você dar a sua opinião, vamos definir fila, né? Em pé e tem fila sentado, né? Se você tiver sentado com o seu iPod, tudo bem, mas em pé, mesmo assim, é sacanagem, né? Mas não, fila... Se brincar, ainda faz ser guitarra, velho. Não, mas fila sentado, cara, fila sentado já é tipo assim, eu estou desistindo da minha vida. Não, fila sentado é a fila da senha, né? Isso que é pior. É melhor você saber quantas pessoas tem na sua frente do que ficar com aquela porra daquela senha. Não, Miote, eu acho que quando você senta na fila, cara, assim, quando a fila, aquela fila indiana, sacou? Quando você vê a galera da tua frente sentando, meu amigo, fodeu. Pode virar e falar assim, vira pro cara que tá do lado e fala, meu irmão, acho que fodeu, velho, a galera ali da frente tá sentando. Se a galera que tá na tua frente já tá desistindo... Não, mas eu acho que o Miyoshi tem razão, cara. Fila sentado é que essa porra dessa senha, você desiste, cara, porque você entra, ele te dá a falsa sensação de que você não está numa fila, mas a fila tem 200 pessoas na sua frente, porque o seu número é 246. Cara, já aconteceu isso comigo, velho. Porra, mas quando eu. Mas no. Acho que era um órgão público. Mas assim, quando eu cheguei, tipo assim, eu peguei a fila 50. Era tipo aquele Os Fantasmas Se Divertem. Lembra que o bicho tava na fila, tava no número 6, o cara pegou o número 1 bilhão. Tralala. Foi mais ou menos isso. Só que assim, quando eu sentei, eu falei, olhei a fila, a senha tava 250 e tava assim, no número 40. Uma coisa assim. Isso, cara. Eu falei, meu irmão, velho, eu tô fudido. Mas, cara, a parada era tão frenética que eu boto fé que devia estar alguém lá, tipo assim. No botãozinho, sacou? Uhul! No botãozinho assim. Cara, porque o negócio ia tum-tum-tum-tum, rapidão. É, foi a fila mais longa e mais rápida que eu já peguei até hoje. Mas sabe o que que é isso? É porque a pessoa chega, vê lá 250, no painel, ele olha o dele, 1315. Ele fala, só amanhã. Aí ele fala, volta amanhã. Ele pega a dele, dá pra tia zona que tá do lado e vai embora. E aí o cara vai, passa a próxima. E isso todo mundo faz, cara. Todo mundo. No Detran lá do Gama, da cidade onde eu morava aqui em Brasília, eu fui lá fazer a transferência do carro da minha mulher. Cara, ali eu vi uma placa que me assustou. A placa era desse jeito. É proibido alugar lugar na fila. Meu irmão, se tem nego alugando lugar na fila, imagina o tempo que tu leva numa fila, velho. Eu tenho raiva de fila quando é por ordem de chegada, tipo hospital. Tu vai pra uma consulta e você fala... Ah, qual é o dia da consulta? Terça-feira. Tá, e ele chega a partir de que hora? 9 horas. 6 horas da manhã tu tem que estar lá. O lugar é marcado! Por que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Cara, sabe qual é o problema que eu acho de fila no Brasil, velho? É porque essa merda desse país parece que ainda não tá preparado pra ser... É organizado informaticamente, tá entendendo, velho? Nunca mais em minha vida eu faço concurso pra prefeitura de interior. Ah, eu entendi, você falou, nunca mais faço cocô. Falei, mas de novo, velho, o cara tá enchendo merda no programa, mas não é possível. Não, eu fui pra cidade aqui, perto aqui de Fortaleza, que é chamada Aquiraz, que por sinal foi a primeira capital do Ceará, né? Fui eu, minha namorada e a amiga dela, né? Ah. A gente chegou lá 10 horas da manhã. Que a família dela tinha lá casa e tudo, lá em Aquiraz. O pai dela tava segurando o lugar pra gente na fila. Quando a gente chegou, já tava cheio, velho. Caraca. E você não poder... Isso foi o quê? Uns 3 anos atrás já tinha internet, né, velho? Pelo amor de Deus. A inscrição só era feita lá. Você indo lá na cidade, em Aquiraz, que é o quê? 30 quilômetros de Fortaleza. E ter que pegar aquela fila e fazer lá. A gente foi pra lá 10 horas da manhã. Sabe que hora a gente saiu? Opa. Meia-noite. Caralho, velho, isso não. Vai tomar isso no... foi antes ou depois da existência da internet? Não, foi durante. Ele falou que tem foi 3 durante, anos. Foi durante, foi 3 anos atrás, o quê? 2008. Que tá entendendo? Seja, velho. Filha da puta lá não sabia fazer inscrição pela internet. Não. Simplesmente o órgão que tava fazendo a inscrição do concurso, simplesmente eles não botaram inscrição pela internet. Ou seja, eu entrava na fila pra tacar fogo nesse órgão, velho. Na fila, né? Não, eles só começaram a se mover quando o povo começou a reclamar, porque, porra, tinha gente lá que tava até menos tempo do que a gente, mais tempo do que a gente, que aí chegou lá 10 horas. Mas chegou lá, pô, 5 horas da tarde, né? Aí o povo começou a fazer uma zoada tão grande que a televisão daqui, a Globo daqui, apareceu por lá, né? Aí o povo começou a agilizar. Mas mesmo assim, a gente só conseguiu sair de lá meia-noite. Que bom, eu tive uma história de fila hoje. Pra quem não sabe, eu passei no vestibular de novo. Né? Parabéns. Aí, falou, vocês sentiram um pesar na voz dele? Não, de novo. Pra quê? Bibliotecário dessa vez? Enfim, eu passei de novo. Não, pra quê? Agora eu quero saber. Não, agora vai falar pra quê, pô? Ciência política. Aí, velho. Só assim. Ele está botando em ação o plano daquele pauta livre que vocês fizeram do futuro lá, onde ele era o chefe do mundo lá. Isso. O ditador não sei de nada. Sem comentários, sim. Aí, só pra estragar na cara de vocês, eu passei em primeiro lugar. Vamos foder vocês tudo. Aí, claro, passou em primeiro lugar. Tinha 10 concorrendo. Mas era pra aquela faculdade paga? Era. Aquela que tua mãe fez. Caralho. Que deselegante, Ruto. Elegante de cu é rola. Aí eu fui hoje de manhã, meu irmão também foi se matricular, que ele passou também, e eu fui levar ele lá e tal. Aí ele, você é o 13º, né? Ele, tá bom, beleza. Fui na minha secretaria pra fazer a matrícula e tinham 80 pessoas na minha frente. Aí eu falei, mas nem fudendo, eu venho aqui de noite. Fui agora de 6h40, uma carrada de gente, né? Aí eu cheguei e falei, vim pegar minha senha. Não, a gente ainda tá atendendo o pessoal de manhã. Que isso, velho? A galera que tá fazendo a abertura lá da matrícula é alfabetizada, alguma coisa assim? A galera que não passou no vestibular. Imagina, galera, Severino, onde é que tá o A nesse teclado aqui? O cara vai lá, tá aqui, fela da puta, eu já te falei. Caralho. Não é. Caralho, velho. Não, mas isso aí, cara. Sabe, o Tony. Tá ali, pegar. Tá passando mal, velho. Cara, esse negócio que o Tony tá falando é sério. Vai tomar no cu, viado. O lugar é marcado! Por que que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! O brasileiro, isso aí, esse negócio da tecnologia da fila não funciona, cara. Porque, pra acabar com as filas, porque o brasileiro, ele tem verdadeiro tesão. É tesão, não é tesão metáfora, é tesão sexual. Eu já vi nego, velho, de pau duro em fila e mulher molhada. Porque, meu amigo, não é possível. Aqui em Brasília tem um shopping. Peraí. Em que fila que você anda, bicho? Cara, sex shop, né? Fila... É, pois é, porque. Puta que pariu, né? Pra comprar vibrador. Ou é na fila do motel ou é na fila do sex shop, velho. Não, tem nego que deve se masturbar em fila, velho. Porque, meu irmão, aqui em Brasília tem um shopping. Inclusive um dos shops mais chiques aqui. A gente vai admitido. Aí o que que acontece? Lá tem os guichês. São 8 guichês com a pessoa, né? Com o ser humano, pra comprar o teu ingresso do jeito que você quiser. E tem 6 guichês eletrônicos. Daquele que você chega, escolhe o seu filme, escolhe o seu local, paga do jeito que você quiser, quer dizer, acho que é cartão de crédito e cartão de débito, pega o negócio e vai embora. É o mesmo ingresso. Velho, depois que estabeleceram isso, eu nunca mais peguei fila pra ir no cinema. Sabe por quê? Porque os guichês eletrônicos estão sempre vazios. Nego vê aquela filona, grandão, nego. Caralho, meu irmão, uma fila. Aí vai aquela miotada, agora tudo bandido. É, não. Cara, filona! Meu irmão, o melhor dia da minha vida é, velho. Aí vai no Instagram, sacou? Aí bota o aquecido. Aí fica aqui há 3 horas na fila. Melhor dia da minha vida. O lugar é marcado! Por que que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! No caso do aeroporto, pô, tem sempre aquele filho da mãe que tem a bagagem de mão, que ele pode passar por aquele guichê eletrônico lá, no quiosquezinho, né? Não, ele entra na fila pra poder ir lá no atendente e a pessoa tá com 4 malas, não consegue chegar a tempo de despachar. Sempre acontece isso. Ei, sabe quem faz isso? Quem? O Miote. Ei, Bruna, a Bruna tá aí. Eu aposto que ele vai com a frasqueira daquela mala, só da duas camisas, né? Vai, ele gosta, cara, de... Quando ele foi pro Rio de Janeiro, pergunta como é que ele fez. Como é que ele despachou mala, Miote? Eu não. Mas você pegou a fila, não pegou? Claro. Aí, velho. Olha só, eu gosto tanto de fila, todo cinema. Aquelas pré-estreias que eu sei que vai lotar. Mas eu chego bem cedo. Aí eu chego pra mulher lá, vem cá, tá formando fila aí pra entrar? Ela, se quiser formar a sua, já pode formar. Eu fui o primeiro da fila pra começar a formar. cara, cara, cara, eu fico lá. Eu fico lá. Ele chegou lá 1:30. O Miotti, não, o Campus Party ano que vem vai ficar batendo punheta, velho. Cara, o Miotti, ele é assim, o Miotti, ele quando fez isso, ele mandou uma mensagem pra mim. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Iniciei uma fila. Cara, é desse cara. Jeito, velho. Eu desisti de ir no cinema com o Miotti, porque o Miotti é assim, eu não tô de sacanagem. Não. O filme começa às 8 horas, 3:30 o Miotti tá no cinema. Eu tô mentindo, Miotti? Sério, eu chego cedo. Quatro horas ele tá na fila, eu falei, Miotti, o filme é às 8 horas da noite. Você sabia disso? Aí ele, não, mas eu vou ficar aqui porque, né? Vai que alguém chega na minha frente. Ô, Panda e Miotti, caralho, para de conversar pelo chat, porra! Eu quero que ele pare de falar Miotti, não é Miotti, porra, é Miotti. Mas aqui, ó, falando de cinema ainda, né? Só pra falar a última do Miotti. As pernas do cara devem ser um mapa hidrográfico, tanta varize, né? Porque não tem circulação. O Miotti é terrível, velho. Miotti é terrível. Você não, ele leva aqueles banquinhos dobráveis, sabe? Que ele desdobra e bota na frente. Que a pessoa passa 4 horas em pé todo dia, pelo amor de Deus. O Miotti usa aquela técnica da garça, né? Estica uma perna, dobra outra e depois cansa, troca de... Eu acho que eu sei qual é a esperança do Miotti. Ele tem esperança que dê aquela, tipo, truncada na fila, ele dê uma encoxada na mulher na frente dele. Desculpa aí. Tipo, fica sarrando a mulher. Meu senhor, a fila já acabou de ser empurrada, 30 minutos, o senhor está sarrando a minha bunda. Ele, não, que isso. Não é possível, Miotti. Não, Miotti. O lugar é marcado! Por que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Como muita gente sabe, né? Pouca gente pode não saber e tal. Gente que eu escuto o JassiCast, não escuto Pauta Livre, então. Eu sou baiano, mas moro no Ceará, né? Muitas mentions, né? Quem não lê as mentions do... Fila de mentions, né? Pois é, eu sou... A história do Torinho... É. Desculpa, Torinho, eu preciso te interromper, mas as pessoas que já te escutam no Pauta Livre há 40 anos... Caralho. Sempre você fala essa merda, cara. É, eu sou baiano. Não, olha como é que ele fala, eu sou baiano. Assim, se eu viro, eu, Calaveira, viro e falo assim. E aí, ó, eu sou baiano e tal, nasci na Bahia. Não, o Torinho vira e fala assim. Agora eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu sou baiano. Meu irmão, teu sotaque, velho, te entrega na próxima galáxia. Se tiver um bando de ET baixando esse programa, o nego vai virar e falar assim, cara, esse bicho é baiano, velho. Sim. Vai, então, continue. Mas é um baiano que mora no Ceará. Quando eu morava em Salvador, aí o cinema de lá, velho, ainda não tinha esse negócio dos guichês eletrônicos que tem agora. Tinha, vamos dizer assim, sei lá, 4, 5 guichês e era uma fila pra cada guichê. Quando eu vim morar aqui, cara, me desculpe, eu amo o Ceará, velho, mas, cara, que ideia de jirico que fizeram aqui, velho. Fizeram um miocão e quando chegava lá, que afunilava pra cada um. Ou seja, quem tiver, vamos dizer, a sessão vai começar daqui a 10 minutos, tinha que pegar uma fila miserável, pegar aquele miocão todo pra pegar um dos 5 guichês, tá entendendo, velho? Por isso que eu chego cedo. Se você... Cala a boca, Miotti. Se você tira isso do cinema, Torinho, ninguém mais vai. O nego vai achar assim, o cinema fechou, porque não tem mais fila. Sabe? Não, olha, teve agora um negócio agora no carnaval, aqui no cinema daqui, essa nem o Miotti indo cedo ele ia conseguir, velho. Porque, cara, foi assim, teve uma promoção aqui durante o carnaval. Eu tinha acabado até de chegar da Campus Party, tava fudido das pernas, que a gente passava o dia todo andando em pé lá e tudo, né? Aí um amigo meu me liga, cara, tá tendo uma promoção aqui do Shopping Via Sul, né, que é o shopping daqui de Fortaleza. Você escolhe 3 cinemas, você pode assistir até a Quarta-feira de Cinzas e você só paga R$10 nos 3 filmes, tá entendendo? Caralho! Pois é. Aí bora! Cara, esse é o tipo de promoção que se alguém me chama, eu mando tomar no cu, velho. Porque promoção de fudido, né? Sério, cara, não... Caralho, velho. Só vai a mundiça. Não, peraí, deixa o Torinho finalizar. Finalizei. Você para pra analisar, um filme é o quê? Um filme no cinema aqui, um filme inteiro, acho que é R$18. Não sei quanto é o preço aí na cidade de vocês. Ah, é 30, eu acho. Ué, aqui eu pago, sem brincadeira, R$4. Não, Rodrigo, nós estamos falando cidade, não estou falando dessa curtela que você mora, não. Pois é, aí a gente... O cinema é todo mundo juntar na cara da casa do prefeito? Vai ver, na janela, né? Vai ver DVD na televisão de plasma do prefeito. Aí você para pra analisar, pô, 3 filmes a R$18 cada um, ou seja, a gente tá pagando metade de um filme valendo por 3 filmes, ou seja, R$10 valendo 3 filmes. Passei até Quarta-feira de Cinzas, aí beleza, a gente foi pra lá na sexta-feira, né? Eu, um amigo meu e a namorada dele. Aí a gente chegou lá, o quê? Umas 3 horas da tarde. A gente não ia nem pegar a sessão pra aqueles dias, sabe, velho? A gente ia pegar pra comprar logo os filmes e assistir nos outros dias, no domingo, na segunda ou na terça, né? Uhum. Pior que não tinha nem filme interessante passando, velho. O único filme interessante que tinha era aquele Dama de Ferro, que é a Mulher do Homem de Ferro, como diz o Tutu de Minas, né? Porque o que eu queria ver, que era o Cabreira 3D, não valia 3D. O Motoqueiro Fantasma, apesar de ser uma bosta, eu queria ver pra passar raiva, também era 3D, não podia ver 3D. Qual é o nome do filme que você... Cabreira 3D? Hugo Cabret. Ah, tá. Tá, entendi. Ah, não. Pois é, aí a gente ia estar... Aí quando chegou lá, a gente escolheu foi o A Dama de Ferro, o A Mulher de Preto, que é o filme com o Harry Potter, e outro, e agora eu tô esquecendo do outro. Era um filme nacional, se não me engano. Era Daniel, tão bom que você esqueceu. Olha só, Daniel Radcliffe, você sempre será o Harry Potter, cara. Não tenta fazer mais nada. Não, já mandaram uma mensagem pro Jurassic Cast falando assim, o Daniel Radcliffe nesse filme está miote. Está miotizando o filme. Eu falei, caralho, tá ruim assim. Ah, a gente chegou lá, 3 horas da tarde. Cara, a fila tava descendo já pro segundo andar, velho. Que isso, puta velho. Merda. Aí como eu tava de carona, tava com meu amigo, né, e com a namorada dele, né, a futura esposa. Aí eu, porra, velho, eu cheguei, não, velho, eu não queria dar uma de chato, né, velho, eu não gosto de fazer isso. Não, porra, velho, vamos ficar nessa fila aqui? Aí eu não falei isso, né, fiquei na minha, né. Aí eu só falando assim, porra, tá uma fila desgraçada, né, velho. Ele é, velho. É bom que a gente tira a conversa em dia, você me fala como foi de São Paulo e tal. Cara, eu, puta merda, e eu sem meu iPod, né? Pô, eu podia ter falado pra ele assim, a gente pode fazer isso sentado num bar, num restaurante, não precisa fazer isso na fila. Cara, eu ia ser o chato, eu ia falar, olha, chegamos, ok, parabéns, você me fez vir até aqui pra ver essa fila, agora eu estou indo embora. Cara, detalhe, não terminou ainda não, a gente ficou lá até umas 10 horas da noite, mas a gente... Cara, essa fila ia até o segundo andar, isso não acaba nunca, velho. Não, é sério, a gente não andava, porque, cara, enquanto a gente lá, e o pior que é isso, você não podia comprar esse ingresso naqueles guichês eletrônicos, tinha que ser comprar pra promoção, tinha que ser lá no caixa. Ou seja, o povo já faz questão de faz a porra da promoção, ainda faz questão de complicar a vida do cidadão, exatamente, né? Exatamente, mas, cara, a promoção... Não, e tinha filhas da puta que, porra, a gente já tinha escolhido nossos 3 filmes, mas com certeza aquela merda daquela fila tava demorando, porque chegava lá, ah, peraí, eu quero é o Cabret. Ah, é 3D. Não. Vou escolher outra agora. Não é isso. O cara chegava lá na frente da fila, olhava e falava assim, o que que tá passando? Minha nossa senhora, eu tenho um ódio disso, velho. Uma vez eu saí na porrada com a velha. E na cara de uma velha disso, é sério. Eu virei, uma vez eu tava com a Manuela no colo, a Márcia do meu lado, a mulher parou do meu, parou na frente e fez assim... Moço, o que que tá passando, velho? Eu atrás, eu virei e falei assim, você tá de sacanagem. Aí a mulher olhou pra mim, ai, tá com pressa, comi cru. Eu falei, eu vou comer outra coisa, porrada, inclusive. Meu irmão, deu um barraco, velho, mas deu um barraco. A mulher do guichê, o senhor tem a calma. Eu falei, calma! Calma! Olha o tamanho desse cartaz aqui, minha filha. Você já podia ter escolhido isso lá atrás. Cara, eu fiquei tão indignado, velho. Tão indignado. Tem é igual filha da puta que chega do McDonald's, para no guichê do McDonald's, olha pra cara do atendente e fala assim... O que tem pra comer? Não, escolhe. Não, aí o cara fica assim na fila. Uma era na fila, o cara chega e escolhe assim. Big Mac ou quarteirão? Não sei. Pô, sim, mas voltando aqui ao cinema, né? Aí beleza. A gente lá no McDonald's. O cara vai no McDonald's e fala assim: me vê um Brutus. Aí o cara, não, meu Deus, esse é McDonald's. Ele. Ai, desculpa. A não ser que seja o Chuck Norris, né, velho? Que chegou no McDonald's, pediu um Burger King e foi atendido, né? É. Aí a gente ficou lá até 10 horas, até 10 horas da noite a gente ficou lá, mas a gente não conseguiu comprar o ingresso, porque 10 horas da noite o shopping fechava e a mulher falou assim, não vamos mais vender porque 10 horas da noite é hora do shopping fechar e a gente tem que fechar. Cara, isso a fila ainda tava quilométrica, aí o povo começou a ficar revoltado, o povo reclamando, porque quem é que vai pagar meu estacionamento? Porque se você comprasse esses ingressos, você também não pagava o estacionamento por dias que você for, sabe? Aí o cara, quem é que vai pagar meu estacionamento e tal? Perfeito. Nego foi com as moedas contadas pra não pagar estacionamento. Aí quando vê, fica sem filme, ainda tem que pagar estacionamento. Tem mais que se fuder mesmo. Eu sei que é resultado. A gente ficou lá até 10 horas da noite. Nossa. Não compramos, porque teve que fechar a merda. Eu já puto, né, velho? Aí, a gente podia estar aqui no barzinho tomando um e tal. A gente ficou lá o tempo todo em pé, conversando besteira. Quer dizer, o meu papo da viagem de São Paulo tinha acabado com uma hora, tá entendendo? Aí a gente ficou lá, nessa bundando mesmo, pra ver essa merda de 6 filmes. Aí a mulher, quem quiser pra ver amanhã, toma aqui a senha. A gente até pegou a senha, eu cheguei pra meu amigo, né? Lucas, na moral, você não vai voltar pra essa merda aqui amanhã não, né? Ele, nem fudei não chegar. Ainda bem que você teve bom senso, velho. Porra, pelo menos... Não. Bom senso você teria tido se não tivesse ido nessa porra. Tivesse ficado em casa assistindo os filmes com legenda. Whoa. Sabe por que que tem que ter essa fila? Por quê? Porque sempre tem um filho da puta que vai ficar na porra da fila, velho. Caraca, é verdade, velho. Sempre tem, cara. É o cara que é o miote, velho. Ele gosta de fila. Não, o miote tem tensão. Uma fila, ele entra, cara. Miote, ele não, tem mas olha só, veja só, você vai num banco, certo? Tu vai sacar, sei lá, R$50. Tu vai no caixa eletrônico, tu vai lá, saca e vai embora. Pode ter uma pequena fila, mas normalmente é rápido, né? Sim. Mas com certeza vai ter uma véia. Isso. De 80 anos. Ô, filha da puta. Que vai dizer, minha filha, me ajuda aqui que eu não sei mexer nesse negócio, não. Isso. É pra isso que existe o caixa normal, né? Com a fila quilométrica. E ela não e o pega pior, nem fila, né, velho? Não, pega sim, porque ela não é véia na cabeça dela, não. Ela se recusa a entrar na fila de velho. Eu fui uma vez no banco. Peraí. A criatura é a Dercy Gonçalves. Caralho! Tá lá. Caralho, zumbi, velho. É um zumbi de 200 anos e tá na fila normal. Eu crio uma fila pra essa múmia agora. Tá de tampar, cara, na porrada, não dá? Sabe, não. Sabe o que é que minha irmã não, faz? Não, eu acho isso absurdo. Dá vontade de chutar o andador pra essa véia cair. Meu. Vontade de tampar na porrada foi ótimo. Cara, eu acho isso um absurdo, essa coisa que minha irmã faz. Minha irmã. Cara, minha irmã, ela sempre teve um corpinho legal, ela malhava e tudo. Só que depois que ela teve meu sobrinho, o anão, como o Calavera conhece muito bem, né? Bicho, você quer que eu fale? Porque da última vez que eu falei, você ficou bravo. Não, eu não fiquei bravo, não, é que eu tava doente. Depois eu ouvindo no podcast que eu vi, eu cheguei, nem me lembro do Calavera falando isso. Então vamos elaborar um pouquinho. Cara, o sobrinho do Torinho, cara, ele tem uma das expressões mais medonhas que eu já vi pra um bebê. Ele não é um bebê feio, ele é um bebê lindo, ele é um bebê charmosíssimo. Velho, só que ele é tipo assim, ele é a cabeça de um homem, tipo, ele é a cabeça do... É um Lumpa-Lumpa. Cara, não é nem Lumpa-Lumpa, ele é tipo a cabeça assim do... Ele é tipo aquele bebezinho. Do Noronha, ele é um Noronha num bebê, ele é um Noronha num bebê. É uma coisa impressionante, velho. Ele é o Stewie do Family Guy. Você é, acha que... é por aí. Ele tá tramando alguma coisa. O moleque vai chorar, o moleque chora, ele deve chorar mais ou menos assim. Ué! Então... Vai mamar, mamãe! Caralho, o tutorinho... Caralho, acho que meu pai teve, sei lá, teve algum problema, né? Derrame, alguma coisa. Não. 5 meses, 5 dias. Caralho. Ele nasceu de 7 meses, o bichinho, velho. Não, é muito engraçado, velho. Puta que... É, quem quiser, eu vou postar a foto dele aí, a foto dele de frentista da Teixeira. Quem quiser. É bizonho. Não, mas meu sobrinho, quando nasceu, realmente, o bichinho hoje tá bonitinho, mas quando ele nasceu, quando eu conheci, velho, ele já tava com 1 ano de idade. Eu olhei, caralho, você é muito feio, velho. E ele sorriu pra ti, né, Tonho? Sem contar que quando minha irmã tava grávida, eu falei que era o anticristo, né? Porque minha irmã, ela nunca se deu bem com criança, tá entendendo? Isso aí era um sinal do apocalipse. Caralho. E agora, quando eu tava agora em Salvador, no dia do aniversário dele, a gente foi na igreja, né, velho? Uhum. E pra benzer ele e tudo. Cara, esse menino, onde minha mãe vai, ele é muito ligado à minha mãe, à avó dele. Onde minha mãe vai, esse menino vai atrás. Só que minha mãe entrou na igreja, esse menino fez um escândalo, velho. Mas um escândalo pra não entrar na igreja. Minha irmã tentava puxar ele. Aí eu olhei pra ele assim, minha irmã. Não fale nada, eu cheguei. Damian. Caralho, isso vai entrar em confusão. Aí olhou pra sombra, né, Turinha? Viu só o chifre na cabeça. Eu sei que ele. A trilha sonora desta cena era aquela do Apocalipse, né? Cara, olha, você que tá querendo visualizar, porque nós não vamos, obviamente, colocar a foto do sobrinho do Torinho aqui pra preservar ele, aí preservar a irmã dele, apesar dele não gostar da irmã dele. Mas assim, pra você imaginar como deve ser o sobrinho do Torinho, deve ser. É alguma coisa mais ou menos. Vocês lembram do Total Recall? Sim. Lembra aquele Open Your Mind? Pera, tu tá falando daquela coisa que vive na barriga do cara? É por aí, velho. Parece, velho. Ele parece. Não, mas hoje ele tá bonitinho, mas quando ele era mais novo, parecia um monte de cocô, velho. Nossa. Caralho. É meu sobrinho, gente, eu amo o menino, velho. O lugar é marcado! credo! Por que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Minha irmã, ela era toda gostosinha, toda cuidava do corpo e tal, né, velho? Tô ficando depois com que... já, tanto que ele repete. Depois que teve o filho, ela tipo... Minha irmã embarangou, minha irmã virou um barril, velho. Cara. Um bujãozinho de gás, sabe? Minha irmã tá mais gorda do que eu. Caralho. Aí, e eu não sou gordo. Mas... Não falar nada. Aí, Brunão. Deixa não, Brunão. Mas, assim, nada. Ela... Sabe que ela ficou com um corpo ruim, é bizarro e tudo? Ela entra na fila agora, hoje em dia. Mesmo depois, ela já teve um menino, teve 2 anos, 3 anos, eu acho. O menino tá com... É, sei lá. Mas ela entra na fila, ela estufa a barriga pra dizer que tá grávida. Caralho, e não pega ela consegue... Ela consegue disfarçar a gravidez só estufando a barriga? Sim, a barriga de minha irmã tá bizarra, velho. Tá a barriga igual a do Brunão. É um balão, então, que ela tem. Caraca, uma barriga, é um balão. Eu tenho uma amiga que faz a mesma coisa. Essa minha amiga é uma amiga que ela faz a mesma coisa. Ela começou a namorar e ela já não era muita coisa. E depois que começou a namorar, ela era muito seca. E agora ela tá seca com buchão. E ela vai também pra pagar conta na farmácia, em loteca, essas coisas assim... Bota, vai com aquelas, sabe aquelas roupas de mulher assim, que é tipo um top em cima e a blusa assim, escorrendo, tipo uma cortina pra baixo, sabe? Sim, sim, sim, sim. Pois é, aí ela vai com essas blusas mesmo, diz que tá grávida e o povo deixa ela passar, velho. Eu acho isso o cúmulo da baixa estima, velho. Cara, Torinho, eu escuto muito Pauta Livre, isso é verdade, escuto mesmo. É um dos poucos podcasts que eu tenho no ser. Eu gosto muito. Cara, eu tenho que falar uma coisa pra você, dentro disso que você está falando e o que você conta no Pauta Livre, a sua família é uma família de desajustados. Eu sei disso. Porque teu irmão é o maníaco do Gutalax. A tua mãe é uma perversa do caralho. Tu é um desequilibrado e tua irmã é uma o quê? Uma antissocial? Será que porra é? Tem meu nome pra isso, velho. E o sobrinho dela é o anticristo. E o sobrinho é o anticristo. Caralho, e mano. E minha avó é Matusalém, pô. Minha avó é Matusalém. O lugar é marcado! Por que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Muito tempo atrás, tava eu, o Calaveira e uma ex-namorada minha na fila do cinema. Aí passou uma ex-ficante minha. Não era ex-ficante não, meu. Tu comia ela. Não, tá, era só ex-ficante mesmo. Só pincelava, né, meu? É. Caralho, galera, o negócio é o seguinte, o meu tinha uma namorada que era da mesma escola do sobrinho do Torinho. Era o demônio? A bicha era agressiva. Era do inferno? Cara, era por aí, né não, meu? Não, também não é assim, né, porra? A bicha era derrubadinha, meu. Se não for outro, meu, mas a bicha era, né? Caralho, que porra é essa? Só um rosto que uma mamãe pode amar. Aí, a gente, nós estávamos nós três na fila, não lembro nem qual era o filme, não tenho a menor ideia de qual era o filme, era um filme qualquer. Tem mais 10 anos. O demônio, né, do Shyamalan, né, demônio. Pois é, o demônio... A mulher era mais feia que briga de foice com briga de martelo no escuro, né? Nossa, era mais feio que bater na mãe com um cabo de enxada. Cara, aí passa uma... Velho, mas a mulher era gata, não é sacanagem não. Não tô exagerando pra piada ficar engraçada não. A mulher era realmente gata. Aí ela passou assim, eu olhei pra mulher, eu falei, caralho, meu irmão, gostosa. Aí o Miote, assim, pávido, chegou no meu ouvido, de baixinho no meu ouvido, inclinou o corpo pra frente e falou a seguinte frase: estava pegando. E voltou pra posição que estava. Me falou, não tão baixo, e a monstra ouviu. Meu irmão, nossa, pra quê, velho? Essa mulher começou a me dar um xilique no meio da... Ela... É o Kiko, é? É a Chiquinha? É a Chiquinha isso aí. E olha, tanto consertar a cena era mais ou menos assim: para de chorar, porra. Eu já peguei ela muito tempo atrás, caralho. Hoje eu tô com você. Aí a mulher, mas a mulher era gata. Aí eu virei pra ver, minha filha, você vai passar o resto da tua vida chorando. Qualquer coisa, cara. Não, me deu vontade de falar isso, eu falei não. Velho, a mulher era desse jeito. A mulher ficou até a hora de... Não, e eu não tinha notado que a mulher tava chorando. Ou notei em algum grau de consciência e caguei e andei. Mas eu, velho, eu ficava botando pilha sem querer, né? Não, meu, era mesmo. Que... Eu ficava assim, caralho, Miote. Toma no cu, Miote, que a mulher é muito gata, velho. Como é que... Como é que tu larga com essa mulher, Miote? Toma no cu, velho. Como é que tu larga com essa... Caralho, moleque. Velho, eu vou botar um punheta pra essa mulher aqui agora. Eu... E a mulher... Ela era gata. Sinceramente, eu teria tacado uma pedra. A cara dessa demônia. Aí o Miotti virou e falou assim, pô, para aí, velho, porque pô, a fulana aqui, a Sugismunda aqui tá chorando, ela tá mal. Aí eu olhei pra, assim, do lado do Miotti, né, eu falei, aí ela realmente tava chorando, tava em lágrimas. Aí eu, cara, eu fiquei mal nos primeiros 10 segundos. Depois eu fiquei. Não parava. Não, eu fiquei com raiva. Eu virei pro Leonardo e falei assim, velho, faça a mulher parar de chorar, eu vou dar uma porrada nela. Eu vou jogar nela. Aí o Miotti virou pra mim e falei, ela, caralho, velho, não para de chorar. Que merda! O lugar é marcado! Por que que vocês fazem fila? Enfia fila no cu! O seguinte, um amigo meu, ele tem uma mãe que mora na Itália, né? E a mãe teve contato com ele, falou assim, pô, minha mãe me mandou dinheiro, bora lá comigo no banco pegar. Aí eu, idiota, né, falei, ok, vou. Lá foi o retardado. Aí ele falou, o banco, ele, eu falei assim, pô, eu não vou ficar nessa fila, mas nem fudendo, tu fica aí. Eu vou sentar aqui no canto, eu sentei no chão do banco. E aí ele ficou na fila, né? E aí chegou um cara do meu lado, sentou, tirou o capacete, que tava com capacete de moto, botou o capacete no chão e sentou no capacete, né? Ficou lá e tal, não sei o quê. Eu quero, né? Hemorroida dizendo aleluia, né? Capacete, puta que pariu. Cara, se liga, eu quietinho na minha. Eu não gosto de conversar. Ainda mais com alguém que conheço na fila, né? Ele vira pra mim e fala, irmão, você é de qual igreja? Cara, subiu um alerta na minha cabeça, fudeu. Aí eu, não, sou de nenhuma não. Como assim, irmão? Eu disse, pronto, fudeu mais ainda. Se eu falar que eu sou ateu aqui, o cara vai me exorcizar aqui na hora, no banco e tudo. Vai, até os caixas eletrônicos vão sair cuspindo lama. Aí eu falei assim, pensei, né? Eu vou dizer que sou de alguma religião bem não comum, é por aqui, que aí ele vai ficar quieto, né? Eu falei, eu sou judeu. Aí o cara fala, ah, é? Eu também. Aí eu pensei, como assim, né, velho? Ele falou, porque judeu é filho de Deus e todos nós somos filhos de Deus, né? Eu, puta que pariu. Cara, foram 2 horas do cara tentando me salvar, do cara e eu não estava na fila, eu estava do lado da fila. O cara dizendo que George Bush era um homem santo e que a guerra do Iraque era pra salvar o mundo dos muçulmanos. Que pariu. Que viado tinha que morrer. E eu, meu Deus do céu, eu ouvindo aquele negócio. Cara, eu só sei que no final, eu não sei porque, eu acho que foi instinto, sabe? Eu peguei meu celular e apertei o botão de desligar, pressionei, desliguei ele no bolso ainda. Não deu 10 minutos, o cara falou assim, ó, você pode ir na igreja, em qual bairro você mora? Ah, moro no bairro tal. Ah, lá a gente tem uma igreja, a gente abriu recentemente, o pastor que a gente tinha lá, ele era traficante, mas ele se converteu. Eu falei, ah, foi mesmo, que bom, né? Ele falou, e tal. Você é judeu mesmo? Eu disse, ah, sou. Pois tu sabe hebraico, né? Eu vou falar que ele começou a falar uma língua totalmente louca, meu. E eu, meu Deus, falei, caralho, meu irmão, esse cara tá testando mesmo se eu sou judeu, eu não sei o que esse cara tá falando. Ele deve estar falando, sei lá, como sua mãe toda noite. Foi coisa do tipo. O Rodrigo chegou pelo Superman, né, Rodrigo? Superman me salva, por favor. Eu tava desesperado, falei, pelo amor de Deus, nem na fila tô e tô sofrendo, velho. Aí daqui a pouco o cara falou, me dá teu número aí, eu puxei o celular, beleza. Ah, descarregou. É papo de fila, velho. Você não tem como evitar. Você tá preso com a pessoa ali. Ou você abre mão da tortura mental, ou você abre mão do seu lugar, né? Se você possui filhos, eu não quero ver a foto dos seus filhos, tá bom? Você não me aborde na fila mostrando a foto dos seus filhos. Sabe? Eu quero que eles, pelo amor de Deus, não puxe a carteira. Ó, aqui, meu filho, ó, esse aqui acabou de se formar na faculdade. Tomara que morra desempregado, meu amigo. Eu não quero... agora, se fosse uma mulher gostosa puxando assunto, você não tava reclamando. Mas nunca é uma mulher gostosa. Não, mas assim, eu vou te falar, Toninho, que até uma mulher gostosa incomoda. Porque, velho, ao contrário do que as mulheres pensam, nós homens não estamos à procura de uma xoxota cada segundo do dia. Não, ah, nós não estamos. Não estamos. Não, para com essa palhaçada. A gente não tá. Velho, eu tava na academia, eu fedendo, eu suado. Velho, eu não gosto de ir na academia, eu estava fedendo. Eu estou gordo, eu tô lá puto da vida. A mulher para na esteira do meu lado e a mulher começa. Você é da onde? Aí eu falei, não, eu sou daqui de Brasília, posso lá do Rio, tu gosta de calçaba? Eu falei, velho... A mulher pode dizer, caralho, velho. Eu falei, não, velho, eu não gosto de fazer aula. Pô, vacilo, sabe que é o que eu torço? Eu torço pra beija-flor. Velho, eu parei de fazer exercício. Eu falei, não, tranquilo, eu vou lá agora levantar peso. Eu não podia. Eu guardo a mangueira enfiada no seu cu. Cara, tá no cu, velho. Para com esse negócio. É. Sabe quem é o tipo de pessoa? Rápido, sabe quem é o tipo de pessoa que puxa conversa na fila? Miote. Exatamente. Caralho, eu não puxo, eu atraio. Essa porra, cara, é eu quero foda, tanto ver o Miote na Campus Party ano que vem, velho. O lugar é marcado! Por que vocês fazem fila? Enfia fila no cu! Tinha uma fila na Campus Party esse ano, que era uma fila assim, quilométrica, velho. Quilométrica mesmo. Quando a gente saiu pra almoçar, a gente viu uma fila filha da puta, velho, pra uma porra de um stand pequenininho que tava lá no outro canto, né? Aí eu cheguei, fui perguntar, né, velho? Vem cá, meu, que fila é essa aí? Ah, é pra tirar foto com as meninas ali e ganhar uma camisa. Aí, que camisa é? Ah, essa camisa aqui. Aí, quando eu fui ver, nerd, sim. E daí, eu cheguei, olhei. Porra, velho, na moral, eu peguei essa fila, filha da puta, pagar uma porra da camisa pra dizer que sou nerd. Você quer comer quem, velho? Né? Pra pagar de nerd. Peraí. Você tem uma camisa dessa, tudo. Mas essa camisa foi o seguinte, eu quando tava passando... Não. Entrou na fila, começou com todo mundo. Não, calma. Eu vou chegar. Essa camisa realmente eu acabei pegando. Falar que a camisa era uma merda e tem foto sua com a camisa dessa. Você... Ih, calma, deixa eu falar. Calma! Eu fui... O Rodrigo não deixa. Calma, mas assim, cria. Eu fui... Teve um dia que eu tava saindo pra almoçar, né? Aí eu parei nesse stand. Aí a mulher chegou pra mim e falou, ó, fica aí que as meninas estão chegando aí, você vai pegar uma camisa de graça. Eu cheguei. Ah, beleza. Eu sou um menino McLunch feliz, velho. Eu compro McLunch feliz pra ganhar um brinde, tá entendendo? Eu também. Caralho, eu sou um menino McLunch feliz, é um porra retardado, né? Não, é, meu. Você olhar meu computador, é penteadeira de puta, velho. É cheio de bonequinho, tá entendendo, velho? Aí... Tem consolo também, Antônio? Não. É cheio de bonequinho. Tem um Wolverine aqui olhando pra minha cara aqui, velho. Tá entendendo? Mas assim, pô, é de graça, beleza, vou pegar. Aí peguei a camisa, realmente, a camisa veste bem tudo. Agora é uma camisa que é pagação de mico. Eu saio com essa camisa aqui com meus amigos aí. Ô, Antônio, você não vai pegar ninguém com a camisa dessa. Eu cheguei, velho, fazer o quê? Mas a camisa é legal. É a que tá limpa, né? É a que tá limpa, pois é. Mas assim, eu entrar numa fila pra pegar uma merda de uma camisa, na Campus Party também, teve uma hora que chegou lá duas pessoas, botaram as cadeiras, e eu só vendo os nerds lá sentado olhando, né? Botando as cadeiras, e quando chegou uma mulher, chegou com uma pizza. Cara, o povo parecia, sabe? Cara, eu saí de perto que eu tava com medo de ser esmagado, velho. O povo fazendo fila pra pegar um pedaço de pizza. Não, velho, mas fila pra comer é o Zé Povão adora. É. Zé Povo, eu fui no casamento do meu irmão há pouco tempo atrás, meu amigo, quando meu irmão virou e falou assim, a mesa do buffet tava vazia. Aí meu irmão virou e falou assim, pessoal, convidados, a fila, o buffet está a pé, no pé, meu irmão, tinha uma fila... Sou o primeiro, sim. Que pariu, eu queria falar disso também, velho. Tinha uma fila encabeçada por uma gorra. Olha, eu odeio você que você vai na porra de um restaurante Céu e César, né? Aí tu tá lá, pega teu prato, tem uma fila na tua frente e tem um corno que decide esticar o braço o mais longe possível e não anda. Ele pega um arroz que tá lá na frente. Meu amigo. E nego, tá, velho, nego, tem uma grosseria do caralho nessas filas, né, velho? Que tipo assim, tem a galera que tá na fila que não tem um pingo de educação e tem a galera que tá lá atrás que tá doida pra comer que tem menos educação ainda. Aí fica tipo um negocinho assim, dando barrigada na galera na frente pra andar. Tá pegando uns pratos com garfo. É, tá. Nego, tá namorando! Cara, o casamento me envolveu desse jeito, velho. Teve um que o bicho começou assim. Cara, eu olhei pra cara do cara e falei, bicho, que foi, velho? O ônibus tá esperando ali? Porque, meu irmão, puta que me pariu, né? Segura essa onda aí, velho. Caralho. O lugar é marcado! Por que vocês fazem fila? Enfia fila no cu! Cara, pra ver Star Wars episódio 1, aquela desgraça, a gente chegou na fila. O filme era meia-noite, a gente chegou na fila, era 4h30, Leonardo? Que a gente... Não. Esse episódio 1 chegou 9 horas, já tá uma fila quilométrica. Do episódio 3, que eu coloquei um primo meu, às 4 horas da tarde, às 2 horas da tarde, pro filme de meia-noite, e já tinha fila. Caralho! O primo do Miotti é o C3PO, eu não vou dizer quem é. Não, foi o C3PO. É por isso que antigamente a gente ia pra sessões assim, e realmente que sessão de sábado, então de quarta-feira, que é dia de promoção, né, que é metade do preço, realmente é cheio pra caralho. Mas hoje eu prefiro ir num dia mais calmo, uma segunda-feira, pro cinema, alguma coisa assim, pra não ter que pegar essas merdas. Eu me lembro que teve De Volta pro Futuro 3, que eu assisti no cinema. Caralho, velho, eu quase fui esmagado na porta. Quando abriu, meu irmão, todo mundo entrou. E eu fui sendo empurrado, e eu era menininho, né, velho? Pô, devia ter o quê? Uns 11 anos de idade. Eu quase fui esmagado pela porta do povo querendo entrar. Eu sentei no chão. Me lembro até hoje, eu sentei no chão. Eu vou te falar que desde que inventaram a compra antecipada, eu nunca mais fiquei na fila de cinema, velho. Eu não faço compra antecipada porque pra mim é meio pesado. Já é 4 conto, pô, o cinema já é caro. Não é morrinhagem não, mas assim, tu pagar 4 conto pra cada vez que tu for no cinema, a mais um cinema que, em uma cidade que já custa 30 reais. Não, cara, antecipado é o seguinte: eu quero. Você compra na internet, você imprime, não, você vai à própria bilheteria e compra pro dia seguinte. Ah, tá. Ah, não, entendi. Eu pensei que fosse compra online. Ah, não. Online é mais caro, é. Eu nunca comprei online quando tem impressora. É 2 ou 4 reais mais caro, uma coisa assim. É foda. Cara, mas, velho, eu comprei uma vez, mas, bicho, foi a melhor sensação da minha vida depois de que eu perdi a virgindade. Sacanagem. Velho, eu comprei a parada, o negócio falou assim: você acabou de comprar o ingresso online. Eles não deixam mais imprimir, Torinho. Retire o ingresso da boca do caixa, velho. Aí eu fui e mandei o e-mail: vem cá, eu tiro o ingresso da boca. Eu posso furar a fila, mulher? Depende se no cinema que o senhor for tiver fila especial pra comprar ingresso online. Cara, eu fui no shopping, não tinha nada. Eu sei que eu saí na frente de todo mundo, velho. Eu entrei na frente de todo mundo, virei pra mulher, na mulher do guichê, falei assim: moça, eu comprei um ingresso online. A mulher: pô, não, qual é o seu nome? Aí o Rodrigo, a mulher: tá aqui, imprimiu, aqui seu ingresso, bom filme. Cara, aquilo pra mim foi o equivalente a levar um blowjob da, sei lá, da... Que isso, moleque? Caraca, é louco. Isso pode sair no programa não, viado. O lugar é marcado! Por que que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Seu irmão do meu, última vez, ele trabalhou num cinema aqui em Brasília. Essa é foda. Cara, aí ele, o Miotti, internet, pra você que não conhece o Miotti na vida real... Ele é o Agostinho da grande família. Exatamente. Ele usa aquelas camisas? Usa. Cueca. Usa aquelas xadrez também? Também. Daquele jeito também. Aí ele... Essa falou, família é muito unida. Velho, ele virou pra mim e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, tem um esquema bacana, meu irmão... Pode falar o nome, ele escuta isso aqui, pode Pedrinho, falar. Pedrinho, um abraço, Pedrinho. Pedrinho tá trabalhando no cinema tal, que sei, abraço, no Pedrinho, cinema... eu ouvi dizer que seu beiro é muito bom. Seria Pedrinho pra cagar na casa... cagar na casa dele, caguei muito lá. Aí ele com falou, Glade, né? É, com Glade. Aí ele vira e fala assim: ó, Pedrinho tá lá, meu irmão, porra, esquema forte. Ele tá lá na bilheteria, é só chegar, fazer que fez o ingresso pra ele e entrar no filme que quiser. Aí eu, beleza. E aí eu e a Márcia, às vezes eu pagava o ingresso da Márcia, e assim, a maioria das vezes eu pagava 2 ingressos, porque eu não sou igual o Miotti, eu tenho vergonha na cara. Aí o meu irmão, ele falou isso pro meu irmão, o Roberto: velho, pra quê? Vocês lembram do Chapolin Colorado, Chapolin botando os presidiários pra dentro da cadeia de novo? aquela ripa de presidiário, bicho. Vamos embora. Anda, todo mundo pra dentro. Pouca vergonha. Velho, umas 20 pessoas. Meu irmão chega com praticamente a gangue do colégio dele todinho, velho. Aí chega assim, e altos. Agora ele vira assim: e yeah, Pedrinho! Daqui pra trás tá tudo comigo, hein? Cara, e entrando um atrás do outro, aí o Pedrinho desesperado, ele ia carimbando o nada, sacou? Porque ele não deu nada, ele tipo assim... Ele fazia carimbando... só o teatro, né? Só o teatro. Ele carimbava um púlpito, velho, que ele tava, ele carimbando assim: não, beleza, senhor, beleza, beleza, filha da puta, velho, beleza, velho. O Miotti me liga: vai, meu irmão, vai, tem irmão fazer. Eu falei: velho, vai falar você com ele, velho, não fui eu não, pra pagar só pra ele. Quem mandou tu falar? Ele é um cara... Rapaz, fila do metrô aqui em Brasília. Ai, meu pai. É foda. Peraí, mas tem fila? Você tá falando só pra comprar a entrada, né? Não, entrar. Não, cara, deixa eu te falar. Porque aqui, o metrô de Brasília, ele é tipo o pior metrô do mundo. Porque ele é uma reta só. Ele leva um nada ao lugar nenhum. É tipo a Transamazônica. Ele é um metrô que tem duas linhas, as duas linhas correm no mesmo trilho. É verdade. Entendeu? Só que as duas trilhas vão pro mesmo lugar. É assim mesmo, não é sacanagem não. Não. Hã? É sacanagem. Não, é sério, é não sacanagem. Não é sacanagem. É isso sério? Mesmo. É uma linha reta. Não é assim, uma linha vai pro norte, outra linha vai pro sul. Não, as duas linhas vão para o mesmo lugar. É verdade. Tá réu. É, é, é, pois é. Quantas estações tem isso? Meia dúzia. Não, dúzia, um pouco mais. É, tem sete, não tem meia dúzia. Não tem 15. Não tem 15 estações. É ridículo, é patético esse metrô aqui. É ridículo. Mas como o meu trabalho fica numa estação e a minha casa fica em outra estação, pra mim é muito prático. Pra eu poder ir pro trabalho, eu pego o metrô, né? Aham. Uhum. Só que, cara, eu acho que Deus, quando ficou sabendo que ia ter metrô em Brasília, ele falou assim, eu vou botar as piores pessoas pra pegar metrô. Porque não é possível que existam tantos retardados nesta porra dessa cidade pra poder pegar essa merda desse metrô, cara. Já perdeu mais trocentos ouvintes. Olha o que esses filhos da puta fazem. Presta atenção. Não, mas só uma coisa. Panda, quem tá escutando isso, mora em Brasília e faz isso no metrô, acha que não faz isso no metrô. Então é, tá tranquilo. Não me escute. Tá sussa. Não quero que escute o Jurassicast, por favor. Você está convidado a sair. Está me fazendo um favor em não escutar o Jurassicast. Aqui tem dois carros, né? Duas linhas em uma só. Uma chama Ceilândia e a outra chama Samambaia. Sei lá. Ceilândia, que é centro de erradicação de invasões. Sei. É por aí, é isso mesmo, é por aí mesmo. Não é caralho, não, é isso mesmo. O SEI de Ceilândia é centro de erradicação das invasões. É isso mesmo. Lândia, né? É, exatamente. Terra de Ceilândia. E o outro chama Samambaia. Digamos que esteja vindo um trem que vai pra Ceilândia. Os 400 filhas da puta que querem ir pra Samambaia, eles não esperam a porra do trem da Ceilândia ir pra Ceilândia. Eles ficam na fila impedindo quem quer pegar a porra do trem que vai pra Samambaia. Quem quer pegar aquele trem, eles ficam impedindo você de entrar. Eles fazem uma muralha na frente. Porque eles não querem sair da frente, entendeu? Porque assim, a galera tem um montinho. Você vê um aglomerado de gente, que é tipo, é literalmente um montinho de pobre. De isso. Espírito, pobre de espírito. Aí tá a galera lá, desse jeito. Aí você chega atrás, o trem que tá chegando é o teu. Só que não é o daquele montinho de filha da puta que tá na tua frente. Ao invés dele ou ficarem sentados ou abrirem, não. Eles ficam lá e você, dá licença, por favor, os caras. Eu não, por favor, perder meu lugar no montinho. Não vou sair, não. Desse jeito. Cara, isso me dá um ódio, velho. Porque, assim, o metrô de vocês é tão diferente. Por exemplo, lá em Recife, se tu pega alguma fila, que é muito difícil, tu vai no caixa, compra o passe, passa o passe naquela maquininha lá, gira o bagulho e vai pra uma plataforma onde tu fica esperando o metrô chegar e não tem fila nenhuma. Não, mas era Rodrigo, pra ser assim. Então você não deve ter pego quando tava na hora do rush, velho. Porque umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, é inferno em qualquer lugar do Brasil, pô. O negócio é o seguinte, é porque as pessoas fazem a fila até pro trem que elas não vão entrar. Sim, entendi. O tumulto, assim, tumulto pra entrar no trem e todo mundo que tá no tumulto entrar na porra do trem, tudo bem. Porque metrô é assim, é tumulto mesmo. Beleza, isso tranquilo. O problema é que se eu não vou pegar aquele trem, por que que eu tenho que ficar na porta da porra do trem, caralho? Cara, é ótimo que isso me dá, velho. Eu, olha só, porque às vezes eu tô chegando na estação e já tem um trem esperando. Então eu desço correndo a escada rolante, atropelo umas 3 velhas, passo por cima de umas 4 crianças. Desço rolando a escada andando. Desço rolando a escada, enfim. Eu uso meu peso avantajado pra isso, né? É claro. Quando eu chego, tem 500 pessoas na frente da porta, a porta escancarada. Ninguém vai entrar naquela porta. E tem 500 pessoas ali fazendo, esperando o próximo. É tipo um comitê de mímicos, assim, eles... Oh, não podemos entrar, tem uma porta invisível. Isso. Cara, eu saio atropelando, velho. Caralho, eu também faria isso. Eu já fiz pior. Eu arrastei uma velha pra dentro do trem. A velha bateram. Eu não vou entrar, não! Eu não vou entrar aqui! falando que isso é sério. Eu arrastei uma véia pra dentro, cara. E a velha? Ela teve que sair, saiu correndo. Eu acho engraçado esse tipo, chegar. Eu tava na universidade, aí chegava um ônibus pro meu bairro, né? É. Aí, pô, tipo, chegava o ônibus e ia a mundiça. Pra quem não sabe, mundiça é aglomerado de gente imunda. Isso. Aí ia a mundiça correndo pra pegar o ônibus, né? E eu ia correndo junto. Deus nos acuda, eu quero sentar, né? Eu não quero ir em pé. Claro. E tipo, um monte de mulher falando, ai, ninguém é cavalheiro. Cavalheiro na puta que pariu, meu irmão. Quer sentar? Vai sentar. Eu quero ir sentado. Não vou ceder meu lugar pra você, não. Tudo bem. No caso dessa situação, beleza. Porque eu quero ir sentado. É 11 horas da noite e eu quero chegar em casa e dormir, né, velho? Agora, é engraçado isso. Que um dia desse eu tava no ônibus. Tinha uma mulher em pé na minha frente. Ela tava com os cadernos, né? Eu falei, ó, quer que eu segure? A mulher quase chorou pra mim. Poxa, obrigado. É a primeira vez que fazem isso por mim. Cara, outra coisa que eu não consigo, assim, conceber. Vocês já foram ao Rio de Janeiro? Já. Eu acho que vocês iam falar. Você lembrou, né, Miotti? Lembrei. Não, eu até pra comentar isso, pode falar. Conta aí, Miotti. Conta aí você. Conta aí a você. A gente tava no shopping, eu e Bruno, na hora do almoço. E o shopping é daqueles que ele não é, ele não é largo, nem comprido, ele é alto, ele é muito, tem muitos andares, né? É aquele da escada rolante? É, cheio de escada rolante, não sei quantos andares. Aí eu tava andando com o Bruno assim, aí a gente olha pro lado, aí continuou conversando, depois olhou de novo, né? Que porra é essa? Uma fila enorme pra entrar no elevador. Cara, uma fila organizada. É, organizada, organizada. Com aquelas coisinhas que divide fila em cinema, sabe? Isso. Como é que chama? Aquele corredorzinho de... Aquela fita de vitória. Isso. Aquele cercadinho pra entrar no elevador, cara. Isso, e o povo alegre, né? Porque brasileiro adora fila, velho. Assim, cara, eu já vi... pessoas na fila pra pegar o elevador, cara. Eu já tive uma das experiências mais bizarras na vida de qualquer pessoa. Eu tava no cinema de novo. Só que eu já tinha entrado. Só que eu tava na fila da Bombonier. Eu fui comprar pipoca pra Márcia e pra mim. Aí eu vi dois caixas. Um guichê, uma pessoa, um atendente atrás do caixa... Nesse caixa fila devia ter umas 40 pessoas. E ao lado tinha um cara com a roupa do cinema parado, olhando pra fila. Aí eu fui pro final da fila, aí eu tô pensando assim, cara, o cara é ajudante. Não, o cara do mesmo caixa ia lá, pegava, pagava a conta, pegava pipoca, pegava refrigerante, entregava, entendeu? Ele fazia tudo sozinho. E o cara tá parado do lado. Aí eu falei, velho, não é possível que aquele caixa tá aberto. Não é possível que as pessoas preferem ficar na fila e ter um caixa aberto ao lado. Cara, eu cheguei no caixa, eu olhei pro cara e falei assim, amigo, esse caixa tá aberto? E o cara está. Aí eu olhei pra ele e falei, por que tá todo mundo nessa fila? E esse guichê tá vazio? O cara, não sei. Eu já chamei as pessoas umas 20 vezes, falando que o guichê tá aberto, hein, nego? Não, esse cara quer me enganar. Eu não vou sair do meu lugar da fila. Fila? Sai do meu lugar da fila, um lugar bacana desse, pra não pegar a fila, eu não vou sair nunca, velho. Eu entrei no guichê, paguei a coca, paguei o refrigerante, paguei a pipoca, saí, não levou 30 segundos. E nego tá lá. Porra, fila grande, né, o cara? Pois é, maneiro, né? Cara... O lugar é marcado! Por que que vocês fazem fila? Enfia a fila no cu! Eu fui tirar o visto. Fui eu, minha esposa e o meu cunhado. Agora, a marcação pela embaixada é via internet, né? Uhum. Você marca e você tem um horário pra ser atendido. Pra não precisar ter fila! Isso. É. E mesmo assim tem fila, não tem jeito. Na entrada da embaixada aqui em Brasília, eles têm uma fila das 7 horas, uma fila das 8 horas, uma fila das 9 e uma fila das 10. E tem uma plaquinha assim em cima das filas, dizendo qual que é a fila. E de tarde tem a fila da 1 da tarde, das 2 da tarde, das 3 da tarde, das 4 da tarde. Teve um desgraçado de um cara, filha da puta, que ele tinha marcado a hora dele às 2:30. E ele chegou às 5 horas da manhã, cara. Quê? Eu tô caralho, te falando, cara. Miotti, tu tirou visto quando, Miotti? Não tô sabendo não, Miotti. Você vai precisar... A gente tava lá na fila, o nosso horário era 8:30, se não me engano. Esse cara chegou, olhou os horários das filas, ficou meio assim, né? Uhum. Já ficou meio assim. Aí ele ficou no último horário da manhã, né? Ficou ali no horário das 10 horas da manhã. Ficou na fila ali. Aí daqui a pouco quando começa a chegar mais perto do horário, começa a chegar mais gente e tal. É, os atendentes ali que fazem aquela triagem toda. E aí, daqui a pouco, esse cara vai lá conversar com o atendente. Que eu marquei para as 14h30, queria saber qual é a fila. Aí o cara olhou pro cara, olhou pro relógio, olhou pro cara de novo e falou assim: você chegou meio cedo, né, amigo? Ih, caralho. Quem é que tá passando também mal? Depois de um grito desse, pô? A esposa dele. E aí, vocês vêm sempre aqui? Isaltina, olha o tamanho da lombriga. Chega o menino Michu. Você pode comentar alguma coisa, porque você não comentou. Que você falou? Falei que eu já fui perseguido por um fila. Tá, beleza. Ó, continuando. Ó a falsidade, gente. Ó a magia do cinema funcionando. Tá vendo só como é profissionalismo, Turinho? Tá vendo? Eles já sabem até o que eles vão falar, olha aí. Ó. Vamos lá, vai. O Soares é um merda. É. Tudo vai pro final do. Vai pro extra, pode ter certeza. Se preocupa não, que esse quem vai editar sou eu. Todo mundo gravando? Vamos lá, Panda, tá pronto? Torinho tá pronto? Olha aí, eu vou fazer até um comentário maldoso. Ó. 15 minutos aqui e os caras ainda vão sincronizar tudo, olha aí, ó. É. Vamos lá. Chupa o Soares. É, meus caros da internet, hoje com esse elenco débil mental do caralho. Tá faltando alguém, né? Tá faltando alguém aí. Continua a gravação que eu vou nessa. Perdão, mano. Eu tô com a cabeça. Finalmente agora o Panda vai poder falar, e aqui é o senhor, seu Panda, com razão, né? É verdade. Panda, perdão, querido, desculpa, tô com a cabeça ainda ali atrás. Eu sei, tá pensando na Ferrari. Tá com a cabeça ali atrás. Ih, rapaz, ainda, eu não me concentro. Porque, cara, o Brasil, ele já criou tecnologia pra votação, que é uma coisa difícil. As próximas eleições, a gente parece que já vai poder votar na internet. Então, assim, não é por falta de tecnologia, a gente tem pessoas competentes. Ah, fala. Sério mesmo que eu não vou precisar sair de casa pra votar? É, eles estão falando que não, né? Não sei se vai ser implementado até aí. Só vai ter que enfrentar a fila, né? Na internet. Ah, porra, é melhor do que... Você vai votar no tablet, né, velho? Porra, no celular, né? Peraí, que quer dizer que eu não vou ter que ser mesário. Nossa, vai precisar na internet, que é pior ainda. E o Rodrigo, vai precisar nem de título, já. Tu vai alugar pelo Facebook, olha aí, ó. Mesário, vai ter que ser mesário na internet, um chat com dúvidas, né? Ah, mas não tô conseguindo preencher isso aqui não, senhor, aperta isso aqui. Mas não sei mexer nisso aqui não, quantos anos o senhor tem? 92. Caralho. Ô, meu senhor, nem vote, por favor. Morra, né? Por favor, senhor, morra. Caralho, morra. Aí ele vai entrar na fila, claro, né? Entra na fila pra morrer, por favor. Eu falava, o senhor tem quantos anos? 90 anos. Por que o senhor ainda está vivo? O senhor está insistindo com a vida não lhe quer mais. Mas o que é isso? 92, cara, você já não tem obrigação de votar, né? Meu senhor, seu voto não vai mudar em nada. O seu coração não tem mais obrigação de bater. Ele tá batendo de raça. Nossa, Hugo Soares, sai do corpo calaveira, por favor. Sabe, velho? Não, cara, mas é sério, é isso que continua. Peraí, galera, só a licença aqui, peraí. Ai, pronto, prossigo. Caralho. Pelo som da cuica, esse rabo já levou pica. Pelo som dessa buzina, já trabalhei nessa oficina. Caralho. Você quer imaginar o Panda de sargento impondo respeito? Não, velho, cara, pra mim é a mesma coisa ver o Miote padre. É inconcebível. Eu fui pra Disney duas vezes. Uma como turista e outra trabalhando, né? Quando você morei é um, lá. Você é um nojento do caralho, só né, velho? Querendo é falar um... que foi pra Disney. Duas vezes. Não, mas cara, é bichos, você vê é que. Disney, é... Não, vai se resumir, esse podcast vai se resumir a isso. Ah, você vê como eu sou foda. É. Mas foda você... sou eu que vou editar e corta essa tua história aí.